Sou um homem, uma espera, pista na zero, pronto para partir. 698, 1-1, autorizado a alinhar e manter 1-0. Ali, manter a terceira na zero, 698, 1-1. 1-0, 1-0, 1-0. Bravo Uniforme? Mike Bravo Uniforme, estou entrando em contato com a IET, pois não tenho plano de voo, aguarde. 72, chame escritor Cifre, na frequência 26.85, alternativa 25.45. 1-2-6-8-5-1-2-5-4-5, Sideral 9972, muito grato, um ótimo dia. Bom voo. Obrigado. Segundo colágio Rio, vento é calmo. Iniciado, na noite, ou na hora. Cuja Golf, Mike Alfa, como foi o ideal para Lapa? Aqui eu só. Na 2 eu tô 2,85. Seria 2,85. Copiado 2,85, inicialmente mantém a mão. Número da Coast 30, controle 208. 208, 098, 9, bom dia. Salvador, gol no 649, já tem que dar o Romeu quando possível, por segundo. E... 89. 9891, contato radar, submetendo nível de voo 390, via saída moto. 390 autorizado, via saída Momo, Rio 98 ou não. Passando o Romeu Tango Golf para serviço de informação em alerta, chame na frequência 128.8, alternativa 2000.0. Pet Charles U, prossiga. Só um instantinho, confirma o nível da Serra da Alta Limeira. Só um instante, copy. Alô, Salvador, bom dia, Tandrei 597, pushback saneamento no portão número 2. Portão 2 livre, chame táxi. Autorizado, chama táxi, Tandrei 597. A Tango Eco do November, mas tem 1.510. Estou no código 01 ao 47. Alô, Mike Alfa, prossiga. Desobra o cancelamento, precisa 105 direto lá para. Prof. Mike Alfa, modificada 10032, submantenha 1005, voe direto lá para. Obrigado. 3-0, Sierra Delta Lima Eco, no 065, decolada 1-7, curva direita, corredor axé, 1.000 pés, até liberação do controle. 1208-5536. Ideal, tá saindo? 283. Só um instantinho. Confirmando a parte 5, o PB? Gente, forma torre 118.95, por favor. Bom dia, Azul 4234, Sexta Romeu, Recife 350. Azul 4234, pronto para cópia. Afirmo, pronto para cópia. Recife autorizado, 350, via peso 17. Decolada pista 10, curva esquerda, Pucaracaju. Turno 20.8, 5525. Autorizado Salvador, Recife 350, aterrizou no 7, decola da 10 com curva esquerda, Puca Aracaju. Aciona 5525 e a frequência 120.8. Azul 4234, está no pátio 3. Chama pronto. 22-4234. Certo. Autorizado, ali é manter, se é Lima Mike. Graus, 5 graus. a sua mais um instante. Senhor, liga o seu instante, por favor. Aguardo, minha mãe. Decolo da mão, pra ti. Somos 3.000, direito 2-1, número 100. Direita 1-2-1-1, ou não era o nome dele? Solo, Salvador, Sandra 5-7, Protax com 174, borda 3 horas 40, alterna com fim. 17, até o ponto de espera livre, 1019 ajuste. A torre 118 mais. Ponto de espera da 10, 2895, com 1019, tem 3597, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, voo 9092, liberando a Foxtrot. 0092, aguardando liberação do ponto 5, está livre até antes da Juliette. Pega até antes da Juliette, voo 9092. Cadê o Mike, decolado da 17, prossegue. Armei o Serra, leia Mike, mantendo meu pé no corredor, já reporte de novo para da barra. Você foi parar, no farol da barra, você anima mais. Tudo certo, Lima, cópia. Pronto, Lima. Clique em 160, direto conforme o plano, decola da 17, direita, saída árvore. 1208, 5543. Turma 9, reporte visual com campo. Porta visual, não leva. Aciona 1-5543 no transponder, o controle 1-2-0-7-8, certo? 1-5-4-3, confirmando o PAT-5 e o PAB? PAT-5, o Gabriel está meia dúzia, bom. Meia dúzia, 1895, a torre, bom. Gente, 1895, dá bom trabalho, certo? Para o pushback, acionamento, vou no 649 e no 05. 649 está livre. Eu viro push 649. Obrigado, alinhar. E decolar, pistão 0, vento 1-8-0 grau 5 horas. Obrigado, alinhar. Decolar da pistão 0, tenta aí 5-7. Salvador, bom dia. Falta com você, Serra Lima. Cadê que está aparecendo? Autorizado, senhor tanque. Sino estimado para pouso? Aguarde usar de passo, tá? Tá, do mamãe. Vou no passo 997. Sim, final do 97 é poste, não é? Não é. Ideal para o destino 220, senhora. Tá, do mamãe. 7. Farmeu uma Mike tem condições de vazio direto de destino? Acima sim, e acender para 045 da presente e autorizado. Firma até 045, direto de destino e assim que possível estimado para pouso. Estimando o pouso aos 1-3-0, já de mamãe. É 330, copiado. O 2-2-2-3 para o puxo acionamento, 4-3. Acionamento autorizado, chame táxi. Parei, táxi. Matango Golf Mike Alpha para serviço de informação elétrica, chama o centro Recife na frequência 128.8, alternativa 26.0. 28.0, Alpha. 3517, decola os 41, controle 20, acima 8. 20, 3517, bom dia. Sim, o livre o 13 pistão, 7, check plane 180, graça 59. Polo autorizado, passado para lá. Apoio 2000, está autorizado para na proa direta. 2000, direita Alefa, então 3507. Taxi 649, temos 181 com fim em 3 horas. Santos Espera Livre, via Índia, 1895 a Torre, 1020 horas. 1020 via Índia, ou 649. Para o táxi passarelo 2223, 63 a bordo, alterna Salvador com 7 horas de autonomia. Novembro, Solos 43, autorizado o táxi, terceiro pátio. Via Índia, 1895 a Torre, 1020 a Jus. Consegue o táxi, atenta ao voo que vem entrar, ponto espera 1895, 2223. Pelo 092, portão 5, autorizado. 0 para o 5, vamos no 0 Serve o Eco Zulu ao Remy, está ingressando no pátio, pode limitar, se chama para ingresso ao 7. Volta aí. Voo no 649, ponto espera no zero. Voo no 649, autorizado, né? Decolar pista 1 a 0, vento 1 a 8 a 0, grau 5 grau. Olha, decola no zero, no 2733, prosseguindo. Táxi militar, 2 a bordo, para a porta de medicina em Salvador, com 35 de vida. É circuito tráfego? Vivo, 25 de circuito. Puxada 2733, autorizado circuito tráfego, pelo 1500 pés. Acione o código 0157, reporte ponto total. É muito bacana, tráfego 1500 pés, acione 0157, para o táxi e o portador do táxi. bom dia, passarei do 2223, está no ponto de espera pronto. 2223 está autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, segura lá. Ali decola, 2223. O Golo 649 decola os 4000, controle 20, decima 8. Até daqui a pouco. Autorizado, senhor, para ingresso, você. Nível 360, sobe via, né, 49? 3597, chame centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 126.0. Recife 288.260, centro 3597, bom dia. Controle do Salvador, Charlie Manaus, cruzado 045. 4234, parte 3, pushback só mesmo. Salvador na frequência 20.8. Salvador, bom dia, 4981, aqui te mantém 160. 4981, bom dia, sua identificação, desça via, chegada bom aqui para 4.000 pés, o ajuste 1.020. 4.000 pés, 1.020, o 4981, informa que perdeu contato com o centro. Do 4981. 9, controle 120, decima 8. Controle 120, muito obrigado, bom dia, passarela. O 2099, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Via Mari para o 050, voo 2099. Salvador, bom dia, passarela do 2233. Aí, 2663, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 180, via saída água. 2, sobe para o 180, via o passageiro 2663. Saída 2663, após 2000 pés, voe na proa de elefa. Após 2000, voe elefa 2323. Autorizado a colagem, vento 180 graus, 5 graus. O senhor também vai ter interseção hotel, ajuste 1020 agora, reporte para cruzamento da 1028. Interseção hotel, interseção hotel, chame a torre em 1985. Boa, torre 2, faz interseção hotel. Lima está autorizado, aliás, reposta leve pronto. Vai chamar decola aos 5-1, controle 1-2-0, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, muito bom dia, esse é o Papatão do Jurete Charles Zulu. Papatão do Jurete Charles Zulu, bom dia, mantenhando meu pé no pouso do Axé, assim que possível, informa para o ideal para o destino estimado para o pouso. Certo. Número 649, chama-se Centro Recife, na sequência 9251, alternativa 33, decimal 95. Minha 49, copiou o controle? Prossiga. Estamos no centro Recife, na frequência 25, decimal 1, alternativa 3, 3, decimal 9, 5. 5, 1, 3, 3, 9, 5, 2, 1, 6, 4, 9, obrigado. Taxi alterna Fortaleza, 3 horas e 15, autonomia, PAB de 1, 1, 6. Controle, libera a velocidade em tela para o 4, 9, 8, 1. Eu vou 4981 na velocidade 37. Certo. Autorizado da ponte espera da 10 da Índia, torre 11895 comigo, 4234, bom dia. Controle, já te ajudou? Consiga. Ok, o estimado Serra da Telemaeco é 1200 e a pro ideal é 282. Gente, Lima. Felipe Charles, Guilherme Charles Zulu, está autorizado para fazer outro destino, mas ele inicialmente o Matheus no meu pé. Fecha o Matheus no meu pé. Autorizado, retorno na taxa de água, pronto. Seria posto estabilizado. 2020 autorizar SUE 492. Bom dia, Azul 4234, ponto 010. Azul 4234 autorizado, aliás, decolar a pista 10, vento 180 graus, medula, né? Confirma para o 4234. Livre alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, medula, né? Autorizado, alinhar e decolar 10, Azul 4234. Divide com a Júlio 7 Lima, Ventura 8 graus, 8 horas. Vamos ver. Não confiei, confirma o tráfego. Mas de novo, posso ir na prova do destino. Pronto, cópia. A Delta Lima Eco, uma centena, direto conforme o plano, decola da 10, da 17, corrijo, 17 com curva direita, saída árvore, 120, decimal 8, 5526. Alvo, após direto, confirme já voa visão na rota? Eu entendi também, pátio 5, chame a torre para acionamento táxi. Pronto, para o Tenente Lucas, a Lima tem condições de cumprir o desafio. Você está autorizado via Alvo, cumprindo o perfil. Via arma aqui, o Serra Lima. Patrulha Salvador, bom dia, azul 4234, saída Fuca, passa no teste. 4234, contato radar, submanter o nível de 350 via saída Fuca. Autorizado 350 via saída Fuca, o 4234. Mike Yankee Echo. Mike Yankee Echo, prossiga. Mike Yankee Echo. Mike Yankee Echo está aqui no remota do Patinho na posição 13. Solicito direção para relocar a nave para o Patinho na posição 9. É 13 para nós, está livre, chame término. Grato. Estabilizado 4981. 4981, eu chamo Torre, na frequência 18.95. 18.95, obrigado, boa, 4981. Sim, Salvador, bom dia, 4733, no hotel, decola a partir da decisão. Sente ali, decola imediato? Imediato. Autorizado, ingresso, aliás, decolar, vento 180 graus, 6290-2736. Sete, realizou a guarda, acertou para o 065. O 2099 forma o tráfego na sua posição de 1 para 2 horas, está cruzando 050 para 160 no 1 oeste. Sete, o 2099. O 2099 está autorizado em Alerta Q, reporte estabilizado no localizador. Coisa de Alerta, reportar o localizador com o 2099. Uma falta autorizado, tá? Chama para o 17. Teste, Charles Lu, submantenha 065. Lu, para o 065. É, no vento confia no pé? Pode fazer meu pé, chama gera base. Obrigado. Papai Romeu Serra Lima Mike, chame o controle Lelz na frequência 120 décima 1. Lelz é 120 décima 1. Reporte aliado, pronto, Lima Lima Alfa. 2-0-0 for 110. American Airlines 229, let's contact the descent to flight level 050, clear, I'm alive, 1020. Ok, já tem autorização, assim que tiver pronto para cópia, só chamar. Obrigado. Pode ir na base, o Sofera 2733. Você vê quando você gerar base curta agora? Afirmativo. Autorizado, chama nacional. Bem, chama nacional 2733. Depois, 199, chama agora a torre. 118-9. Vai para 2199. Alfa Juliette pro 2, Copa 81. Salvador, azul 4334, possibilidade de varrida presente? Azul 4234, aguarde a tornação completa com você. Aguardando. 4234, chama agora o centro Recife em 126.85, ao TR 125.45, solicite direto ao mesmo, tem um bom voo. 2685, alterna 2545, bom dia, 4234. Valeu, valeu, professor. Sim, mantém a posição. Você travou 2199. Sim, aguarde a utilização de pouso 99. Vai lá. M804, esquerda, tela do vento, chama pra base. Vento 180 graus, meia dúzia na linha, pouso 11. Autorizado, 2199. Vai que o avião ficou autorizado, deixa eu lá, chama o táxi. Tiro Serra Lima, quando possível, estimado para pouso. 1126, estimado do Tiro Serra Lima. 26. Decolagem, o Lima Lima Alfa, vento 180 graus, meia dúzia, né? Lima Alfa. Pra girar a base, que o Sofera 2732. Fecha a guarda pra girar a base. Guardando. 2199, solo 0, meia direita, 211, solo. 211, solo na base. 3-1-2, controle Salvador, acima de identificação, deixa eu ver a chegada a Mares para o meio de voo 050, ajuste o altímetro no 020. César, está presente, vou abrir a 24. Tá. Passarei 2223, chama agora o centro Recife, 128.8, ao término 126.0. Recife 288.260, passarei 2223, obrigado. Controle Lima Alfa, decolou, ao 07. Papai Romeu Lima, Lima Alfa, contato na radar na decolagem, suba via, sai da Arco, para o meio pivô 100. Tem a recepção do 3D, só Lima Alfa. Mantenha a restrição. Tudo? Mantenha a restrição de 3 no pé. Você mantém a restrição de 3 no pé. Lima Alfa. Do voo retrogacional. Tá todo afinal então. Sente, o vento 180 graus, 8 nós, livre pouso, pistão 02733. Pouso 02733. Tudo no ponto, sabe? Mark and Pitching Honor, cleared LSX runway 10 down to 2000, reported status. Palmeiro Lima, Lima Alfa, confirmado, está fazendo curva pela esquerda. Ah, perdão, pela direita, não? Desculpa. Só Palmeiro Lima, Lima Alfa, pode entrar para tráfego, em pessoa de tráfego com a torre, no Charlie 208. Depois de trás com a torre. Ok, graças, de mal. Pessoal controlado, vai livrar na hotel, no Sara 27. 102733, o Sola 09, estacionar à esquerda, parte militar, frequência livre. Salvador, Salvador, Talon em Force. Ceilings, 1,200 feet, visibility 4,000 meters. And moderate range. Nothing, 59, right? 7312, a turma forma certo 1,200 pés, visibilidade 4,000 metros, chuva moderada. Fico a bordo no pátio 5, chama a torre 118-95. Pátio 4, Ricardo Graia. Oh, confirmando, Graia, o Mike Lavier. Acionará e chamará para o pátio do Mike Lavier. Chamará o 118-95 para o acionamento do Mike Lavier. Salvador Boa, chama azul 2796. Encerra, autorização para João Pessoa. 796 João Pessoa, autorizado 130, decola da pista 10, esquerda, saída Conde, via Golf 677, até Recife, até direto, 1208-5570. Afirmativo, azul 2796, Salvador para João Pessoa, livre de voo 130, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Conte 1208 e o transponder 5570. 5570, tá certo, pronto. Azul 279, tem recuperação. Paulo, bom dia, levanta até a ótica Bravo S. Tem da Terra para a Cobra Ultra Planeada. O Eco, só instante. A diagonal pro Oscar Bravo é 310? Sim, Oscar. Já vou avisar a rota? Confirmo. O Tinga 080, direto conforme o plano. Decola da 17, esquerda, saída Momo. 1208-5567. Aprovado com forte, 80, direto. Não, só seria aproveitar para voar direto sem rodar o telemático. O ideal agora no momento é 283. Mal. Bravo Unifalvo, tem início de decolagem da 7, vento 170 graus, com 79. Obrigado, baixo Bravo Unifalvo. Mike Bravo de Fome, decolando 1-4, controle 1-208. Controle 208, Mike Bravo de Fome. 3-8-9, controle Salvador, sem identificação, desse avião chegada a bom para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 020. Controle, bom dia, Papatango Mike Bravo de Fome, decolando, faça 1300 pés, saída a bom. Passando mais Bravo Uniforme, contato na zona da decolagem, super via saída Arco para o nível de voo 180. 180, Arco, o Mike Bravo Uniforme. Pela M3-12, após ITAP, desça para 4.000 pés, altímetro no 020. Após SAP 4.0 autoriza a descida para o nível de voo 050. 59, final runway 10, we have field side. Field 10, runway 0, windy 1702-060 and runway is wet. And did you say clear to line 10? Excellent, sir. The runway is wet. Wind 170°, 06 knots. Clear to line 10, American 229. Mike Brasil, que livre táxi até a hora, prepare para a ingressão no 7. Palmo Lima, Lima Alfa, livre ascensão, nível de voo 100. Ascensão de 100, Lima Alfa. Salvador, bom dia, 1095. Gente Romeu, autorização, confirma. 1095, informação por Sutango, guarde quadra. Para quadra. Decisão da parte para ingressão no 7, Oscar Bravado. Palma, Lima, Lima Alfa. Quando possível, estimado para pouso em Serra Delta, Lima Eco. E agora? Amplas 121, nível de voo 360. Saída Arbor, transição Elefa. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona 5005, controle 120.8. 1095 autorizado para Confins, Presolo 21360, nível, decolta 10, curva direita, Arbor, transição Elefa, 5005, transponder 120.8, controle, saída a ponte 5. Point 1.1, Mark 59. 59, a torre forma teto de 1.200 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva moderada. Bianchi, autorizado alinhar e manter no 7. Acompanhando ali, mantenha no 7. Salvador, bom dia, Celebre, assista os dois, certo da 10, pode sair para a ponte. Boa tarde, Bruno 2, da Visual Copista. Afirmo. Tem de ponto de vista 1-0, vento 1-4-0 graus, 6-2-0. Tem de ponto na 10-6-3-2. Mike Bravianchi, na escuta? Desculpa. Algum evento especial em Serra da Vila Meco? Olha, não foi compreendido, cara. Foi, eu falei isso aqui. Claro. Sabe me dizer se tem algum evento especial em Serra da Vila Meco? Tem várias aeronaves indo pra lá hoje? Ah, afirmativa. Obrigada pela informação. Pode confirmar o vento com o 632? 150 com meia dúzia. 150, bem, obrigado. Aqui pro posto no 0632. Ele depois informa que está molhado, ele chega nas vizinhas. Sim. Minha posição me aguarde, aos quebrazados. Gente, mantenha tudo sem aguarde, mas pra diante. Mike Bravian, que tem nível de decolagem 97, vento 140 graus, 4 nós. Yankee, Luciano. Estão no 0, que separa 2, não vai. Altimetrão no 020, reporte estabilizado. 2020, depois estará estabilizado. Tá, 18, pessoal. Dia 3, 1, 2, no salão, 2, 3, livre direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 3, 2. Chama 312, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 3304. Bom dia, CNV, explicação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050. Ajuste o altimetrão no 020. Controle, o Mike Bajanque, bom dia. Seria possível o Pelô estar presente, na 3304? Está presente o Adret Pelô, na 3304. Quem é Pelô, está presente, obrigado. Controle, chamador, Mike Bajanque. Batangue mais pra via. Contato radar de colagem, suba via saída Arbo para o nível de voo 200. Via saída Arbo 200, mais pra via. Tráfego Salvador, tá 3179. Informação curso Tango, pronto, cópia. Pesado, para Serra Bravo Golfo Romeu, via Pesulo 1-0 após Taubaté. E sai conforme a rota. New de 320, saída da El, Leda, Motiva. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona 5-0-07, controle 1-2-0-8. Decola da 1-0, com destino a Guarulhos, curva direita da El Leda Motiva. Upper Zulu 1-0, Taubaté. Acende ao 3-2-0, acionado 5-0-0-7, em controle em 2-0-8. 40, 4-0-7.